vejo o defeito, como seria bom não tê-lo. Tudo de ângulo, tento esconder, tento disfarçar. Mas esse problema nem 1 milhão de anos irão apagar. Obstáculos que não me deixam passar, tentáculos que querem me segurar. Galera, aqui é o Luiz Augusto Vulcanes, nós estamos começando mais um podcast do Esconderijo Underground e eu estou escandalizado com o Banco Central. E aqui quem fala é Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano, da banda No More Zumbis, faço parte desse podcast aí que acho sensacional, na minha opinião sou suspeito para falar, mas é o melhor podcast de rock cristão da internet, eu acho que é o único, e eu estou chocado com isso. Pode crer. Você sabia que o governo me roubou 40% do meu trabalho, cara? Cara, o pior é que eu fico tão escandalizado com esse governo que os caras cobram IPVA, mas eles não asfaltam, não cuidam das estradas. Eles cobram IPTU do cara, cobram IPTU da gente e não revertem a verba. É esse o comunismo que vocês querem viver, minha gente? Vamos lá para a nossa área de recados? Bora! Então vamos para a área de recados. Estamos na nossa área de recados. O que, que temos para hoje, Eduardo? Bom, Luiz, como eu não estou com nenhuma lista aqui, o pessoal quiser nos ouvir, como que ele faz? Olha, para o pessoal nos ouvir, tem várias formas. O cara pode acessar o nosso site lá, o www, que hoje ninguém usa mais, né? esconderijounderground.com, né? Só esconderijounderground.com. E o grupo? Tem grupo? Tem grupo de discussão na internet, é o facebook.com/groups/esconderijo underground. Tem página para curtir também? Tem a nossa fanpage lá, que é facebook.com/esconderijo underground. E o feed burner, qual que é? Tem o feed burner, que é o feeds.feedburner.escondcast. Agora, se por um acaso a pessoa não gosta de redes sociais, a pessoa não gosta de nada dessas coisas, mas quiser mandar um e-mail pra gente, como que faz? Se quiser mandar um e-mail, é só mandar para contato@esconderijounderground.com. Faltou mais alguma coisa? Faltou os abraços. Nós temos muitos abraços para mandar. nesse nosso episódio de hoje. Você tem um abraço para mandar para alguém? Meu abraço aí vai pro Lucas Campani da banda Arshot. Nós gravamos ontem, dia 10 de julho, já vai estar aí disponível, pessoal. A gente gravou ontem a Canja do Esconderijo. É, se eu não me engano, é a segunda edição da Canja, é isso, Lucas? Isso, Canja número 2. Canja número 2. E a gente vai começar a movimentar essa canja falando ontem sobre a banda Arshot. Opa, legal! Quero mandar um abraço para você, Lucas. E mandar um abraço aí também pro Ed The Drummer, que compartilha, tá sempre lá comentando. E mandar um abraço também pro Bosleslau. Pode crer, grande amigo. Também quero mandar um abraço pro Dione Mota. Ele é lá do podcast Pentecostal Pensa. É isso aí. Muito bom, Pentecostal Pensa, o Dione Mota. Quero mandar um abraço pro Ivandro Menezes, que é um cara que tem dado uma força aí para nós também. Ele é lá dos CabraCast. A Késia Chaves, vou falar também da Késia Chaves, nós já falamos no episódio passado, mas ela sempre tem compartilhado aquilo que a gente tem postado. Outro camarada aí que tem nos ajudado bastante aí, deixa eu ver aqui, eu tenho uma lista, é tanta gente. O Gabriel Tuller também tem nos ajudado bastante aí, compartilhado. A Márcia Pinho, muito gente boa, ela tem compartilhado, tem ajudado. Fala também. Abraço para Márcia Pinho também. E para toda essa galera linda que nos ouve, mas não comenta. Esse comenta isso aí, porque a gente precisa saber o que vocês estão pensando, viu, senhor? É, tem um monte de gente. Esse dia o cara mesmo falou para mim assim: ah, eu sempre escuto. É mesmo? Pô, comenta lá. Eu tô escandalizado com vocês que ouvem e não comentam. Estou escandalizado. O Ed The Drummer não, ele tá sempre lá. E o meu abraço especial, esse é especial de coração, como todos os outros, pro Abner Melanias. Abner Melanias lá do Achando Graça. Ele agora tá saindo, né? Ele fez uma despedida no último episódio aí do Achando Graça. Ele tá saindo do podcast. Não que ele não vá mais gravar podcast, mas ele tá saindo assim de comandar ali, né, o Achando Graça. O Abner tá escrevendo um livro, tá escrevendo um romance, ele também tá escrevendo outro e-book. Provavelmente deve sair lá na BT História. Ele já tinha feito um que é sobre cultura pop, né? Certo. É um cara antenadíssimo, assim. Eu até fiz uma homenagem para ele esses dias lá. Ele diz ele que ficou emocionado. Eu fiquei mais emocionado pelo fato dele ter dito que ficou emocionado. Cara, mas você sabe que você me chamou a atenção na hora que você... Eu me escandalizei também com outra coisa. O programa é escândalo. É, você me disse um negócio aí num podcast Pentecostal Pensa. Você sabe que hoje o tradicionalismo da depressão, essas páginas de humor aí do Facebook que a gente vê, Calvino da depressão, não sei quem mais da depressão, presbiteriano pobre, enfim, essas páginas de apologética agressiva, cara, eu fico pensando, hoje eu escrevi um texto sobre ateísmo, que o mal do ateu é achar que quem crê é burro, e isso é atestado de burrice da parte do ateu. Da mesma maneira que um cara tradicional, ele acha que o pentecostal é burro também. Isso não é legal, cara, porque o que acontece? Talvez assim, a questão pentecostal, não é tudo do pentecostalismo que eu vou adiante, mas isso não quer dizer que o cara é pentecostal, que ele não pensa, ele não reflete. É totalmente burrice tradicional achar que uma pessoa, porque ela crê diferente ou não crê, ela é menos inteligente que a pessoa, que é, basta apenas ler livros. E aí o cara pega esses exemplos isolados aí na internet, que os caras estão no sapateado, no pula-pula, no xaramanaia, vendo essas classes de jogo por aí, vendo os caras verem, e aí os caras começam a falar, tá vendo? Como tem que postar imaculado, não sei o quê, não sei o quê, mas daí eu vejo essa agressividade do tradicionalismo, eu vejo o tradicionalismo então ateu, na minha opinião. Pode crer. É, não, pentecostal mesmo. Muito legal o podcast, eles estão no segundo episódio. E eu achei bem bacana, assim, os caras têm uma mente, uma visão bem legal. Outro podcast que é feito por pentecostais e que é muito legal é o pessoal lá do Diário de Bordo. Você viu o pentecostal que não deixa pra ninguém? Ouve lá o pastor Roberto Cruvinello. O cara é mestrado em grego e hebraico. Duvido que você consiga discutir grego e hebraico com esse homem. Então, e lembrando aqui, lembrei mais uma coisa. Outro abraço aqui, cara. Esse é importante, porque esse me deixou muito feliz. Olá. É o Alexandre Gomes. Esse cara, ele tinha um blog, que é o Espada Palavra, blogspot.com.br. Esse blog estava parado e por causa do nosso podcast e dos blogs que a gente faz, ele resolveu voltar a fazer blogs. É isso aí, cara. Inclusive, eu ouvi o teu podcast lá do Escado Superdores. Rapaz, como você era triste. Ficava sozinho ali. A solidão é uma coisa muito, muito tremenda. Estava parecendo aqueles caras de programa de rádio de amor na madrugada. É, eu já fiz programa na rádio de madrugada. Vamos lá pro episódio? Bora. Underground na cidade. Underground na cidade. Trabalhar segunda-feira, não aguento mais. Underground na cidade, popstar do interior. Artista de fim de semana, pega pra arrumar caixeira, não aguento mais. E aí, Eduardo? Você postou recentemente um vídeo na internet com o tema Escandalizar. E esse vídeo nos chamou muito a atenção e a gente resolveu estender, né, o assunto aqui para o nosso podcast. Como é que surgiu essa ideia? O que que te levou a fazer aquele... a pegar esse assunto? Cara... Você anda muito escandalizado ultimamente? Não, eu peguei esse assunto, cara, porque eu comecei a ver muita coisa dentro da política cristã, se é que eu devo chamar de cristã, né? Eu comecei a ver muita questão também, até dentro dos próprios crentes, da questão do... Não é... A questão não é intolerância. É o cara, ele rebater com ódio, querer fazer comparativos com o mundo e essas coisas. E não só isso. Eu fiquei refletindo, cara. Poxa vida, será que eu tô querendo chocar por chocar? Ou eu tô querendo, assim, trazer uma ideia nova... E trazendo essa ideia nova, a gente vai pensar sobre essa ideia e essa ideia deixar de ser um escândalo. Porque toda ideia nova, quer queira ou não, ela gera um escândalo. É inevitável, porque se você está seguindo ali engessado no pensamento, raciocinando, vê alguém que traz um pensamento diferente para você, a princípio ele gera escândalo. Mas quando a gente debate, a gente trata bem um assunto, se ficar bem esclarecido, deixa de ser escândalo. Se não ficar, cara... Sinto muito, não dá para seguir com essa ideia. E eu pude ver isso não só na questão política, mas na questão, o que acontece? Eu não quero falar mal de pessoas aqui. Tem gente que é de Deus. Eu acho o Ariovaldo Carlos Júnior um cara de Deus. Mas o que eu percebo que na Bíblia freestyle dele, liberou uma molecada boca suja do caramba, cara. E aí, eu começo a ver que nem... No meu tempo de conversão, a palavra viado era um palavrão. Hoje, necessariamente, não. Mas em alguns pontos do Brasil, é. Cara. Aí eu tô vendo o crente na questão ofensiva. Quando o crente ele quer xingar, ele já tá xingando e descabelando o cara logo. E aí ele começa a utilizar a questão do escândalo como muleta. Isso eu tô o quê? Focando numa questão Bíblia freestyle, que eu volto a dizer... A ideia de paráfrase é uma ideia maravilhosa, sensacional. Só que não é também uma questão de certo ou errado que eu estou entrando aqui nesse consenso. Porque a minha ideia não é pacificar nada. Mas será que vale a pena utilizar termos chulos? Isso seria um. Falei da política. A outra questão que eu fiquei pensando e matutando... No meu tempo, quando a gente era jovem, a gente buscava se santificar, cara. E a juventude de hoje não pensa mais nisso não, cara. A juventude de hoje cristã... se você não teve sua primeira relação sexual, você é gay, cara. É isso que os caras estão falando, na juventude cristã. E eu fico pensando, cara, o que está havendo com a igreja do Senhor? O que está havendo com essa situação? Então, será que o escândalo está sendo uma coisa assim, que vá para abençoar? Porque tem escândalo que é aquilo que eu te falei. Você apresenta uma ideia diferente e a gente debate essa ideia Logo, se essa ideia de ficar, essa ideia deixa de ser escândalo. Alguns me acham até polêmico porque eu debato ideias mesmo um pouco diferentes. Mas quando a gente começa a esclarecer as ideias, aquilo lá acaba deixando de ser. Mas eu chegar a chocar por chocar, cara, e não edificar ninguém, me lembra aquela questão do apóstolo Paulo. Eu já vi crente falando que ele mata pelo evangelho, mas em Cristo a gente é como ovelha ao matadouro, cara. É diferente, cara. É, o próprio Jesus, ele escandalizou, né, as pessoas no seu tempo. E até você estava falando ali, e isso me chamou a atenção, porque primeiro vamos definir assim, o que significa escandalizar. A definição, né, vernácula, assim, aquela coisa mais oficial, diz que causar escândalo é você chocar, né, você espantar, revoltar, ofender alguém. Então, escandalizar é você causar um impacto que choque as pessoas. Mas a Bíblia, ela é muito clara nesse aspecto, porque eu vejo Jesus, ele escandalizando ali um monte de gente, ele escandalizou mesmo um monte de gente, e ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia diz que nós não devemos escandalizar, só que aí abre aspas. Ela diz que nós não devemos escandalizar os pequeninos e os nossos irmãos. Mateus 18. Isso aí. Não devemos escandalizar os nossos irmãos. Mas com relação ao mundo lá fora, o cristão, ele sempre vai ser motivo de escândalo. Cara, é aí que eu falo. Se o escândalo é por conta de injustiça, se o escândalo é porque você anda numa contramão do sistema, se o escândalo é porque... O que acontece? Se o escândalo é... Todo mundo tá roubando e você não. Todo mundo tá botando potinho de arco-íris e você não. Mas também você não agride. Você não agride, porque você não tá. Você tá alienígena das questões do mundo, nesse sentido. Não alienígena no sentido de não se importar com o que acontece no seu país, na sua nação. Mas você, assim, você não vai na modinha dos outros. Se o escândalo é porque você não joga nem pra direita, nem pra esquerda, e também não fica em cima do muro, mas você é um cara que anda para aquilo que é justo, aí eu acho um escândalo válido, cara. O apóstolo Paulo escandalizou muita gente assim. Exatamente. E isso é, porque daí você não tá escandalizando os teus irmãos, você tá escandalizando um sistema que é contrário àquilo que você crê. Exatamente. Agora, se você chega num ambiente e fala, eu sou religioso, eu tô falando no meio geral, seja você crente, seja você católico, seja você budista, você chega assim, eu sou religioso, o que as pessoas esperam de você? Espero que você seja uma luz para elas, ou seja, a pessoa olha... Exatamente. Essa veio de Deus, é sabedoria do céu. Se você chegar e falar, eu sou Luiz Vulcanes, eu sou um filho de Deus, as pessoas vão te ter como a luz delas, e você vai fazer brilhar. Eu fiz no último vídeo aí que eu fiz recente, foi qual a influência que você projeta. Ou seja, eu peguei o texto da sombra de Pedro, que Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. E aí eu entendo essa sombra como, qual é a influência que eu e você estamos projetando para as pessoas? Qual é a nossa sombra? Porque a luz de Jesus, ela vai brilhar em nós e vai gerar sombra. E a gente vai começar a trazer as pessoas para essa luz. E não é o que eu estou vendo, cara. Esse escândalo que a gente está vendo... É boicote a Boticário, é boicote a isso, boicote aquilo. E agora, vai querer boicotar os Estados Unidos também? É, porque são coisas que não geram resultados, né? E aí a igreja, ela começa a entrar num terreno, a igreja que eu digo, essas pessoas, esses líderes, porque de qualquer forma eles são líderes e são formadores de opinião, eles começam a gerar um evangelismo que não gera resultado. Pelo contrário, ele gera... uma inimizade, né, muito grande, e a igreja, ela entra num terreno que ela não deve entrar, né, porque uma das premissas da reforma foi separar a igreja do Estado. A igreja não tem que se envolver nas coisas do Estado enquanto lei para generalizar todos. Por exemplo, eu sou, se alguém se escandalizar, né, provavelmente vai, eu sou essencialmente contra você ter, por exemplo, um presidente evangélico que vá lutar pelos direitos dos evangélicos. Deus me livre de um Brasil evangélico, cara. Porque um presidente de uma república, ele tem que lutar pelos direitos da nação como um todo, e não só de um gueto. Então eu prefiro então que seja um presidente não evangélico. Claro. Mas da mesma forma que eu acho que o Estado não pode interferir na liberdade de religião ou de não religião. Luiz, me ajuda a lembrar, foi Ciro, né? Ciro, não sei se ele era da Babilônia ou da Pérsia. Não lembro qual que era. O Ciro foi rei da Pérsia, mas depois ele governou a Babilônia. Isso, também. O Ciro, pra você ter uma ideia, em Isaías, Deus chama Ciro de meu ungido. Porque eu acho que... Exatamente, foi escolhido por Deus. E Ciro não era hebreu, não era nada, ele não tinha nem devoção ao Deus de Israel, mas ele foi usado para ser o libertador do povo da Babilônia, o cativeiro babilônico. Ou seja, ele utilizou ali, e a gente vê também a questão de Artaxerxes, que também não tinha nenhuma crença relacionada, mas ele era um cara justo. Artaxerxes lá com Neemias. Ir lá reconstruir os muros. Não, ainda liberou o cara para pegar madeira. Pra pegar, né? Tipo assim, ó, porque se precisar gastar aí, põe na minha conta. E esses caras, eles tinham a religião hebreia? Não tinham, eram pessoas justas. Eram pessoas que pensavam, bom, se eu tô governando sobre os hebreus, pô, vamos ser justos com esse povo. Da mesma maneira como eu tô governando sobre os assírios, os babilônios que estão aqui se encontrando, vamos agir justo. Esse povo tem as crenças dele, vamos respeitar as crenças deles e ir. O que que tá acontecendo? É um catolicismo evangélico, cara. É um catolicismo evangélico que... Ai, eu também tô ofendido. Tá certo que eu falo da questão do Estado Democrático de Direito, matéria ao qual eu tenho estudado e tenho procurado dominar, é que a igreja, ela tem o direito de opinião, sim, porque ela faz parte da sociedade. Sim, é aquilo que eu sempre falo. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. Exatamente. E... Né? A gente, porque o Estado, ele é formado pelo quê? Pela totalidade dos cidadãos que compõem a nação. É por isso que... E segundo o próprio IBGE, 85% da nação brasileira é formada por cristãos. Aí eu fico recebendo e-mail, boicote a novela, que não sei o quê. Gente, mas eu já boicoto novela. Há muitos anos. A única novela que eu parei pra assistir foi aquela da Carminha lá. Olha, cara, faz uma cara que eu não assisto novela. A Globo não faz parte do meu dia a dia. Faz assim, né? A gente assiste o jornal local nosso aqui da nossa região. É o melhor que tem é o da Rede Globo. A gente de manhã levanta e assiste o jornal local ali enquanto está se preparando para ir para trabalhar. Mas assim, eu não consumo a produção de emissoras que eu considero que produzem coisas que não me edificam. É, cara, e outra, pra mandar boicota porque duas coroas se beijaram. Meu irmão, eu já boicoto faz tempo. A única coisa, se eu paro pra assistir algo é porque tá me interessando, mas eu já boicoto. Aí é que entra, eu me escandalizo em saber que tem crente que assiste a novela. Você não sabe de nada, cara, tem um site aí do Genizar, você conhece o Genizar? Um abraço aí. Conheço, conheço. Um abraço pro Danilo Fernandes aí do Genizar. Conheço, leio. Saiu aquele caso lá da irmãzinha que liberou pro pastor lá no motel e filmaram e jogaram no X-Video. Como que os crentes descobriram isso? Pergunta. Pois é. Quer calar? Como que os crentes descobriram que a cantora famosa e o pastor estavam no motel e jogaram um vídeo no X-Videos? Como descobriram isso? Né? Eles viram por sei lá. Por divina revelação. É. Divina relação da internet. Tá entendendo até onde vai a hipocrisia aí? Tá entendendo? Tá entendendo os escândalos? Não foi só da irmã, não, mas os caras que descolaram também. É, eu dou suporte na área de TI, né? E você sabe que todo cara de TI, os caras acham que você conserta celular e computador. E de vez em quando aparecem os computadores pra formatar, né? E uma vez apareceu, um irmão trouxe um computador para me formatar e, meu amigo, eu não tenho coragem de dizer o que eu achei daquele computador. Era o filho dele, né? tinha muito vírus. É que. Não, ele, segundo o próprio, o cunhado dele usava o computador também. Joga com o filho. Não, é meu filho que leva o computador lá pro. pro quarto lá e fica estudando lá no quarto lá. É, eu acreditei, né? O irmão, né? O irmão não vai mentir pra mim, eu acreditei. Ah, beleza, né, cara? Acho que a gente fecha. Isso me escandaliza. Escandaliza, né? Isso me escandaliza. Porque eu não consigo compreender uma pessoa tá dentro de uma igreja, afirmar que conhece a palavra de Deus e continuar na prática do pecado. Pecadores nós vamos continuar sendo até o último dia da nossa existência nessa terra, a gente vai continuar sendo pecador. Não tem como fugir disso, porque faz parte da natureza humana. Mas fugindo, como diz a Bíblia, sempre fugindo da aparência do mal e nos santificando. E aí eu digo a frase de um homem de Deus aí que ele falou um dia: pego porque eu sou pecador, não porque eu vivo em pecado. Eu sou... Exatamente, olha, fantástica essa. Peco porque sou pecador, mas não porque vivo em pecado. É isso aí. Então, eu acho que para introduzir aí o assunto, acho que já deu para o pessoal entender a que tipo de escândalo a gente se refere, né? Nosso próximo bloco aí vai ser o versus. Gays versus crentes. Quem ganha nesse tipo de braço? Vamos ver. Me diga lá o que nós vamos ouvir. Rapaz. Ah, lembrando aí a galera, a música que tocou na abertura do episódio foi a música Complexos, da banda, da extinta banda brasiliense Escola de Escândalos. Cara, vamos escolher uma da coletânea United We Skate, coletânea que saiu tanto o Holy Factor, aí, sua banda, que eu considero pra caramba Assassinos, eu acho uma excelente faixa. E... saiu também a minha, o No More Zooms, e saiu de tantos outros aí brasileiros, alemães. Saiu bastante banda brasileira, hein? E saiu, cara. A gente tá nisso aí, tamo que... E sabe o que me deixou feliz, cara? Assim, uma coisa que foi fantástica. Foi ter saído no mesmo volume... Do Grave Robber, cara. O Grave Robber é sinal que o Shawn te ouviu também. Sair no mesmo volume do Grave Robber, pra mim, foi assim, o presente. Então vamos tocar, vamos de Grave Robber, a música que tá na coletânea. É aquela que eles lançaram no final do ano, né? Exatamente, vamos tocar ela. Então, Grave Robber. Keep voltamos. Voltemos. É igualzinho o Misfits, né, meu? É, não, o Grave Robber é sensacional. Não, é um Misfits muito melhor tocado. Eu sei que tem muita banda boa na cena punk cristã, mas pra mim, o Grave Robber é a melhor. Não tem como, cara. A gente que é clássico, é igual o Blessed the Rocket Man, cara. Você é um cara que gosta de Dead Kennedys. Aí você ouve a vocalidade do Blessed the Rocket Man, aquilo ali, o jeito de tocar é Dead Kennedys, cara. Até aquelas meio viajante, meio surf music, aquele vocal meio de gelo Biafra também. É, ele tem aquela pegada bem, bem Dead Kennedys mesmo. Tem, assim. O Blessed the Rocket Man, é a mesma coisa. A gente que é clássico, ouve Grave Robber, você vai falar, meu, isso é Misfits. É engraçado que pra mim, em termos de banda cristã, punk, né, da cena punk, o Grave Robber é a melhor. Mas pra mim, em termos de banda punk tradicional, pra mim o Dead Kennedys é a melhor. Fãzão do Dead Kennedys, né, bicho? Eu sou. Tenho camiseta, tenho tudo. Gosto daquela do... Mas vamos lá então, qual que é o tema desse bloco? Políticos cristãos, evangélicos versus homossexuais. Pois é, rapaz. Você sabe que eu tô achando que esse negócio já tá virando palhaçada, né? Já tá, cara. Assim, eu conheço amigos meus que são homoafetivos, que são gays, e também amigas também que são homoafetivas. Fala só, pelo amor de Deus, cara, eu só quero ficar na minha vida em paz, cara. É isso que eu acho estranho, Eduardo. Você tocou num ponto. Nós temos aqui, eu e minha esposa, a gente tem amigos que são gays, inclusive muito amigos, amigo de, né, que a gente encontra na rua e eles vêm conversar com a gente, né? Vêm porque gostam da gente, são nossos amigos mesmo, não é conhecido, né? São nossos amigos. Eles sabem da nossa posição como cristão, que a gente acha, entende. Que o que eles estão fazendo é pecado, porque, né, à luz da Bíblia, eu entendo que a prática homossexual, ela é pecado, sim, eu penso dessa forma, eu não posso negar isso. Eles sabem que a gente pensa assim, mas isso não impede a nossa amizade. E eu tenho uma amiga minha, ela mora com outra mulher, e cara, o que que acontece? Ela cresceu dentro da igreja. Ela começou a ter essas pulsões, aí entra naquela história lá que realmente a igreja ela não sabe lidar com essas coisas, né? Ela começou a ter essas pulsões. Na verdade, não sabe lidar, né? Pra igreja é tipo, quebrou conserto. Você tem algumas denominações isoladas que conseguiram já passar desse nível, mas é muito pouco ainda. E que às vezes o casal homoafetivo vai realmente no culto, ouve a palavra de Deus, assiste, tá lá em misericórdia, em amor, graça, e vai e volta pra casa justificado, sente que um dia pode parar ou não, não sei. Eu não sei o que rola na cabeça da pessoa, mas... É o Espírito Santo que vai fazer a obra, exatamente. Né? Exatamente. E aí eu conheci ela e ela veio se abrir comigo. Poxa vida, eu queria viver minha vida em paz, eu cresci dentro da igreja. A pessoa já sente o peso da acusação, já sente o peso da culpa. E aí, o que que acontece? Ela dançava nesse negócio aí que a igreja gosta de fazer, negócio de dança, gostava de participar das coisas, tudo. E um dia, porque descobriram que ela tinha essa função, chegaram, o pastor da igreja chegou na mãe dela, a mãe dela expulsou ela de casa, o pastor expulsou ela do ministério e largou a menina ao mausoléu. E ela falou, poxa vida, minha mãe foi contra mim. E aí o que que acontece? Ela não deixou de perder ter a fé, nada, mas é uma pessoa que tá ali no tratamento dela, ela ainda mora com uma outra mulher, tá seguindo. De contrapartida, eu conheço alguns outros casos que a pessoa ela abandonou, mas ela não consegue se relacionar com outras pessoas também, seja pessoas do mesmo sexo ou pessoas heterossexuais. E a Bíblia fala que sobre a questão da pessoa ser eunuco, e às vezes a gente não vê a igreja motivando a pessoa a ser eunuco para Cristo, né? Como a gente disse também, tem gente que prefere, por conta de pulsões, não se relacionar com ninguém. Tipo, ah, não, não quero ter relacionamento nem com homem nem com mulher. E é, a Bíblia, ela orienta... O Paulo fala, né? Há eunucos para o reino de Deus. Ela orienta a pessoa, ela ter essa... E eu conheço jovens dentro da igreja, que tem essa função também, e ele desapegou dessa função, mas ele também não sente nada por mulher. Então ele tá... Sim, ele não quer ter relacionamento com a outra mulher. Ele também não tem relacionamento com homem, então ele segue... Exatamente. O mundo para Cristo. Segue ali a vida dele cristã, tudo, e eu vejo essa gente tão criticada pelos próprios irmãos, tão criticada até pelo próprio pastor da igreja. Se você é pastor e critica essa posição, cara, você tá zoado das ideias, você tá escando. O cara não lê a Bíblia, né? Começa por aí. E aí. Ele não conhece a Bíblia. E aí a gente vê essa questão dessa gente que quer ficar de boa. E aí tem os gaysistas. Começa, não, que não sei o quê, que não sei o quê, tão me ofendendo. Aí você vê a lógica gaysista. Eu sou contra a redução da maioridade penal, porque vai lotar cadeia, não sei o que, tá aí pro homofóbico. Não, tem que prender, tem que não sei o que, tem que ser pena. Pois é. Que lógica é essa, cara? Você é contra um negócio por conta desse argumento, mas esse mesmo argumento você utiliza para querer justificar os seus interesses. Então assim, é uma lógica burra, é uma lógica assim, imbecil. E do outro lado, a gente vê os extremistas evangélicos, a cambada evangélica, e assim, infelizmente, por causa desses caras, quando você chega, você é um cara que quer andar com Jesus, e você fala para uma pessoa, não, eu gosto de Jesus, vou para a igreja, ouço a palavra de Deus, a pessoa já te olha como Marco Feliciano. Eu estou dizendo porque o nome dessas pessoas são públicas. Pessoas já... É porque está na mídia, né, cara? O cara já te olha como um Jair Bolsonaro, só que crente, o cara já te olha como tudo isso aí, cara. E porque, assim, da mesma maneira um homoafetivo. O crente que segue esses caras já olha para o homoafetivo como se ele fosse um seguidor do Jean Willis. Meu Deus do céu, cara. Tá um escândalo que só isso aí. Esse menino que você falou agora aí, o Jean Willis, dá até medo de falar o nome dele, porque a gente pode ser processado, né? Ele é um fundamentalista gay. Assim, Jean, a gente não tá traçando... Se você chegar aos ouvidos de Jean Willis, se você tá ouvindo isso que a gente tá falando, a gente não tá falando mal de você não, cara. A gente tá falando que você tá muito extremista também pro outro lado. A gente pode não concordar com o que a gente tá falando, mas, cara, eu te considero inteligente. Não faz o Congresso um Big Brother não, cara. Pelo amor de Deus. Você também é os seguidores aí da turminha aí, extremista. Para de ficar compartilhando o Levítico aí no Facebook e, com homem não te deitarás. Porque daí você vai ter que... Se você tá compartilhando esse versículo aí, então, cara, começa a compartilhar também que você tem que fazer sacrifício. Compartilha também que você não pode cobiçar a mulher do próximo. Compartilha isso. Exatamente. Dois coisas, duas medidas. Então, compartilha o pecado que eu não faço. Esse eu compartilho. Sabe, Eduardo, eu... Terça-feira agora dessa semana, nós tivemos... A gente começou a fazer culto aqui em casa de novo. Olha que legal, hein? E até falei com a minha esposa, vão ser 3 semanas, mas eu falei assim, vamos continuar depois que terminar essas 3 semanas, vamos dar prosseguimento a isso. A gente começou a fazer culto em casa. E aí Deus tinha me incomodado aquele dia com uma palavra, e à noite surgiu uma oportunidade, eu falei com o pessoal que estava ali. E é o versículo que todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, versículo áureo da Bíblia. Só que o que eu chamei a atenção do pessoal foi assim, vamos fazer uma leitura diferente desse versículo, né? Vamos ler agora assim, da seguinte forma. Deus amou o menor infrator de tal maneira para que todo menor que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí depois eu falei assim, Deus amou o homossexual de tal maneira para que todo homossexual que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a prostituta de tal maneira para que todo aquele que... E fui tecendo. Deus amou a prostituta, Deus amou o pedófilo, Deus amou o estuprador. Porque... E nós temos que refletir esse amor para a sociedade. É verdade. Está entendendo? Pode falar, pode falar. Cara, eu vejo isso aí. A pessoa, principalmente o jovem que fica compartilhando essas coisas, ele mal sabe que ele é um fornicadorzinho também, cara. Ele é tipo um consumidor eventual. Às vezes pode não ser todo dia, mas ele é um consumidor eventual de pornografia. Porque o negócio tá sério, o negócio tá de fácil acesso aí. Por que ele não compartilha isso aí também? É aquilo, compartilha o pecado que ele não faz, é isso? É, o pessoal, eu vejo as pessoas, elas estão... Eu sinto, não sei se você sente isso, eu vejo assim que nós como igreja, e eu me incluo nisso, porque a gente acaba em alguns momentos sendo levado, a gente perde muito tempo com essas questões que não vão gerar nenhum tipo de resultado positivo, enquanto que o mundo lá fora, ele está clamando por justiça. Cara, e nós não estamos praticando justiça. Cara, eu vou levar a parábola do fariseu e do publicano, eu vou levar para esse nível. Cara, às vezes o mundo é o publicano clamando: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E o cara está lá do outro lado, fariseu: Senhor, ainda bem que eu não sou como esse gay. Ainda bem que eu não sou como esse fornicador. Ainda bem que eu não sou igual a nenhum desses safados, Deus. E vai lá pro... Exatamente, as pessoas pensam assim. É, muita gente de bem pro meu gosto. É, não sei se você lembra daquele caso lá da... De um desses... Até puxaram uma notícia antiga que não tem nada a ver com essa última parada gay. De um gay lá que fez uma manifestação uma fatalidade, ele acabou morrendo depois. E eu vi muito crente, cara. É naquele discurso, tá vendo? Foi escarnecer de Deus. É. Aí, a pessoa fala com prazer, cara. Que eu não consigo entender como que uma pessoa que se diz seguidor de Jesus Cristo pode ter prazer na desgraça de outra pessoa. Isso me escandaliza, cara. Isso me escandaliza, cara. Eu fico escandalizado. Agora, de ver, sabe aquele Deus vai pesar a mão. Cara, meu Deus, o que que é isso? É bruxo. Que evangelho é esse? É o evangelho da macumba. É, Deus vai fazer a justiça, irmão. Só macumbeiro faz isso, meu irmão. E olha que eu não tô criticando religião aqui, não. Tô falando de feiticeiro, vai. É, aqueles que falam pro mal lá, né? Vamos fazer uma mandinga aqui. O cara vai morrer na primeira curva que ele fizer. Porque Deus tá do nosso lado. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Então vamos fazer isso aí, senhor. Manda esse feitiço aí pra arrebentar o fulano e pro fulano vir pedir perdão pra mim. Ou então, senhor, faz igual o apóstolo Paulo. Entrega pra Satanás. O espírito voltou a você. É, só que ali é um contexto completamente diferente, né? Exatamente, cara. É isso que os caras não entendem. Agora, já que a gente tá falando de escândalo, Luiz, te escandalizou ver um homo afetivo ou uma homo afetiva? Não sei se aquilo era, se aquela jovem é uma jovem, um jovem, não sei o que tava ali naquela cruz, crucificado. Te escandalizou, Luiz? Não. Não, porque eu, como evangélico e protestante, para mim, a cruz, ela é um símbolo, né? Ela não... Ela é, talvez para a comunidade católica, e daí eu até entendo, tenha causado muito mais escândalo, porque na tradição católica, a cruz, ela é um objeto sagrado. Mas para nós, né, de tradição protestante, a cruz, ela não é um objeto sagrado, ela é um símbolo. E eu acho que tem muito mais simbolismo naquela atitude. Eu vi naquela jovem, naquele jovem ali, naquela imagem, uma imagem até poética até, eu vi um pedido de socorro. Eu vi um pedido assim, parem, você falou isso até em off, né, parem de me crucificar. Mas não só isso, eu vejo assim um pedido de socorro, um pedido assim, olhe pra mim, olhe pra nós. É, deixa a gente em paz, cara. Eu acho que eu vejo... Ou se você quiser fazer algum bem pra nós, traga teu amor pra nós, não o teu ódio. E tem mais também, cara. Quem se escandalizou com aquela cruz lá, pessoa cruz, é tão... principalmente evangélico, é tão católico quanto católico que critica. Ele critica o católico, mas ele agiu igual. É, parece que o quê? Chutaram a imagem da santa dele? Chutaram a imagem da cruz dele? É isso que fizeram? Porque a cruz não é uma exterioridade, cara. A cruz, ela cresce dentro da gente. Cresce no nosso coração, cara. A pessoa que se escandalizou, e esse artigo da Constituição sobre liberdade religiosa, essas coisas, que não sei o quê, é vira intelectual da noite pro dia. Pra mim não me escandalizou. Eu assim, aquelas outras imagens lá dos caras fazendo sexo oral na avenida, usando imagens de religiosas pra, né, introduzir no ânus. É, aquilo ali é falta de respeito. Ali não é questão de escandalizar, aquilo ali é uma falta de respeito com a sociedade como um todo. Né? Se, tanto faz se ele estava pegando uma imagem lá de Maria, ou se ele estivesse pegando uma imagem de um deus budista, ou se estivesse pegando qualquer imagem de qualquer religião, de qualquer coisa no mundo, ele está desrespeitando. Ali é diferente, ali é um ato de falta de respeito. Total. Né? Com o pensamento ali. Mas aquela imagem da jovem ali na cruz, eu acho que ela é muito mais emblemática, ela traz muito mais reflexões do que escândalo. E outra, a cruz é para ela também. Exatamente. E até porque o Jesus que nós cremos, ele não está mais na cruz, né? Se a pessoa ela quer crer na cruz, cara, que ela creia na cruz que cresce no coração dela. Que ela tosse a cruz de Cristo que cresce no coração dela e que o Cristo seja ressurreto no coração dela, cara. A cruz eu acho lindo como um símbolo da nossa fé, tudo. Mas... Sabe o que eu acho? Eu escutei um podcast agora recentemente, acho que foi no Bibotalk. É. Até vou recomendar o último Bibotalk, depois lá nas recomendações eu vou recomendar. Vou deixar o link no post, que ele fala sobre isso. E foi usado um termo que eu achei muito legal, que eles falaram assim: os caras são espertos. Eles sabem que fazendo esse tipo de movimento, os crentes vão reagir. E vão votar neles. Vão reagir, vão fazer aquele burburinho. Enquanto isso, o que é importante, as pessoas não focam. Por exemplo, conhecer a agenda, esse termo não é adequado, mas assim, conhecer essa agenda LGBT, que tipo de propostas estão sendo feitas, conhecer, por exemplo, aquela teologia de queer, que é uma teologia que baseada no liberalismo teológico, que quer jogar todo mundo dentro do mesmo baú, conhecer os mecanismos que estão por trás disso tudo, para daí sim discutir, se for para fazer um debate, com conhecimento de causa e não ficar lá só fazendo boicote à empresa que fabrica perfume, que aliás, por sinal, são muito bons, né, os perfumes dessa marca, e eu não vou deixar de comprar só porque os caras fizeram lá uma propaganda, né, e também não vou deixar de entender o direito da comunidade LGBT e tantas outras letras que eles vão colocando, cada vez vai aumentando mais essa sigla, né, porque a gente fala, daí já não é mais aquela, já é outra, mas é tudo, mas eu vou ficar aqui no LGBT, entender os direitos da comunidade LGBT, porque são cidadãos, produzem, trabalham, votam, pagam seus impostos, né, e têm direitos como qualquer outro cidadão. O que eu não aceito, e isso eu, como cidadão, eu posso ter esse direito, é que um grupo, assim como eu não posso a igreja impor a vontade da igreja para toda uma sociedade, eu também não posso pegar a vontade de um grupo isolado e impor isso para toda uma sociedade. É aí que a gente entra nos extremismos, né? Uhum. A gente tava falando tanto do nazismo, da cambada evangélica, e não é nem bancada, cambada. E a gente tava falando do gaysismo também. A gente tava falando dos extremos, né? E é isso, extremo. E aí você, cara, quer queira ou não, qualquer poder, nenhum poder autoritário é bom, porque é o seguinte, o que a gente vê é mais briga de poder, cara, e a gente não tá vendo a igreja cumprir o papel dela. Eu até falei no vídeo que o político cristão, cara, como vocação, é um cara que se preocupa na justiça, no Estado, pra nação, pra essas coisas. Se o cara é um vereador do bairro e ele é cristão, Eu não tenho que estar vendo o interesse da igreja evangélica dele, tem que estar vendo o interesse. Exatamente, ele tem que estar vendo o cara que mora lá sem saneamento. Saneamento básico. Direito à saúde. Ó, aqui na nossa cidade, por exemplo, eu trabalho numa instituição de saúde e essa instituição ela cortou o convênio com o SUS, cara. Aí. E isso vai causar um problema muito grande, porque hoje praticamente de 60% a 70% das cirurgias eletivas realizadas aqui na cidade de Ponta Grossa eram realizadas por essa instituição e que não vão mais ser realizadas. Cadê o político cristão que deveria se preocupar com isso aí? Né? Sabe, isso é um problema. Isso é um problema, cara. E aí, assim, que nem eu, teve um outro político aí, o senador Magno Malta, eu estava elogiando o trabalho dele contra a pedofilia. Elogiando bastante mesmo, ele tá fazendo um trabalho muito legal. Aí ele também ficou todo ofendidinho também com esse negócio. Ai, tô ofendendo minha coisa. Eu falei assim, pô, senador, você também é um cara inteligente, cara. Continua fazendo esse trabalho contra a pedofilia. Zé, tava indo bem, né? Não, não estrague. Não estraga. Senador, o trabalho da pedofilia é um trabalho muito bom, importante, e eu vejo isso como um interesse bacana, cara. Uma coisa que me deixa indignado, eu não sei qual é a tua posição, mas eu vou falar e se você não concordar, problema seu. Uma coisa que me deixa indignado, por exemplo, é ver um monte de crente a favor da redução da maioridade penal. Cara, eu já tenho um pensamento de direito, cara. Como independente por onde que vai ser, cometer um crime que pague. Não, eu entendo isso, só que a redução da maioridade penal, ela traz muito mais problemas do que soluções. Por exemplo, eu escutei esses dias o Ariovaldo Ramos, ele estava trazendo uns dados e depois a gente vai pesquisar para ver se, né, eu sou meio bereano, né, depois eu vou pesquisar para ver se procede, né, a informação. E realmente, cara, a quantidade de crimes cometidos por menores de 18 anos, perto da quantidade de crimes cometida, é muito pequena. Então, a redução não resolve o problema. Só que tem um problema maior por trás disso, que é o problema da prostituição infantil, né? Você reduzindo a maioridade penal para 16, depois para o próximo passo seria para 14, e existem estudos até para reduzir para 12, você tira da criminalidade, por exemplo, o que era pedofilia passa a ser considerado apenas prostituição. E você não vê uma pessoa ser punida por prostituição, mas a pedofilia é um crime inafiançável. Só que a pedofilia não pode ser mexido nessa questão, porque senão vai causar um escândalo muito grande na sociedade dizer que pedofilia agora deixa de ser crime. Então é mais fácil reduzir a maioridade penal para que eu continue fornecendo para um mercado do sexo que existe, que a gente sabe que vem gente do mundo inteiro para o Brasil para transar com meninas e meninos, né? Certo. Daqui. Então você fornece essa mão de obra escrava facilmente sem estar infringindo a lei tão pesadamente como é hoje. Luiz. Então existe esse problema por trás. Outro problema, se você reduzir a maioridade penal, você está permitindo, por exemplo, a venda de bebida alcoólica e cigarro para menores de 18 anos. É até um ponto válido, Luiz, eu até entendo. É que não é a nossa pauta de debate. É que eu sou daquela ideia, independente da tua idade, cometer um crime que pague, seja por conta de casa. Mas existem mecanismos hoje na lei para punir o menor infrator. Só que eles não estão sendo utilizados. E se eles forem bem utilizados, eles dão resultado. Já foi provado que dá resultado as medidas socioeducativas. Agora, nós temos um Estado que não consegue cumprir as leis que já existem, que dirá novas. É tudo voto, é desejo de voto. É tudo, né? Tudo. Então eu entendo que você cometeu um crime, você tem que ser punido. Só que eu entendo que a redução da maioridade penal, ela vai trazer para nós muito mais problemas. Porque vamos ser honestos, Eduardo, quem é que vai para cadeia? É o pobre. Preto pobre que mora na favela. É verdade, cara. Infelizmente é isso. Mas, né? Eu acho que é isso que o político cristão tinha que se ater também, né? Exatamente, e como cristão, né, a gente tem um compromisso com a vida. É aquilo, É aquilo que eu te falei, cara. Pra mim, aquela ideia, cometer um crime tem que pagar, independente se vai da idade. Mas olha, existe mecanismo pra fazer esse menor ser punido? Então vamos punir. Mas... Sim, vamos usar os mecanismos que existem e vamos aplicar. Agora, a igreja. Aí que eu entendo, não sei se você concorda comigo nesse raciocínio, é o seguinte: a igreja não deve interferir nos negócios do Estado. Eu entendo assim e acho que deve ser assim. Agora, a partir do momento que você tem um Estado omisso, a igreja passa a ter o direito de agir no lugar do Estado. Cara. Então eu vejo assim, tem um movimento que tá um pessoal, não me lembro onde é que é, eu li essa semana, o Estado não está construindo moradias decentes para as populações de baixa renda. A igreja está construindo. Assembleia de Deus. É uma Assembleia de Deus que eu compartilhei. Ela começou a construir casas com direito, com dinheiro do dízimo. Bem Atos capítulo 4, capítulo 5, isso aí, cara. Isso é trabalho, isso é justo, porque o Estado se omite, então a igreja vai lá e faz. E a igreja hoje, no Brasil, Eduardo, ela tem condição de fazer um monte de coisa que não está fazendo. Lógico que não, cara. Os caras começam a tratar Deus com barganha, tipo, leva a minha oferta ao Deus de Israel, que vai me abençoar por causa da minha oferta, isso é relação de barganha, não é uma relação... É, porque o que falta na maioria dos países para fazer o bem, para promover o bem-estar social, a igreja brasileira tem de sobra, que é grana. Tem. Se você for falar, aí ela faz uma obrinha social, isso é um estudo que eu lembro da geração... Eu vou refazer esse vídeo... Fala da geração Judas Iscariotes, que é uma relação de barganha, onde Judas falou para Jesus, que a mulher que estava derramando lá um perfume sobre ele, falou: ah, a gente poderia vender esse perfume para poder dar dinheiro para os pobres. Só que, se você for fazer, pra analisar, toda organização que gasta com o pobre, de 100%, somente 40% vai para o pobre, cara. Então eu fui fazer tudo, 60% fica para ela, para manutenção dela. Eu falo, cara... É por isso que eu falo, se começar a cobrar tributo da igreja, igual a gente estava falando em off, se começar a cobrar tributo de igreja grande, aí eu acho até interessante a igreja começar a dar pitaco em si. Sim, e daí eu posso dizer, né? Eu pago meus impostos. Mas não pago imposto e ainda vem causar. O que, que nós vamos ouvir? Meu, a gente... Vamos, cara, eu ainda tô na brisa dessa coletânea aí. Eu tô querendo ouvir. Vamos ouvir logo a primeira música que inaugura, do Christ's Sake, Let's Skate, volume 1. Let's Skate, do lado do volume 1? Exatamente. Você, a tua banda tá no volume 1, né? No volume 1, cara. Eu queria que a gente estivesse junto no mesmo volume, mas... Não, mas é que Deus queria me deixar junto com o Grave Robert. Certo, cara. É isso aí. Eu fiquei feliz pra caramba. Então vamos lá. Let's Skate. Como é que é a banda? Christ's Sake. Let's Skate! Through the history. Old school skate boots, vertical, off the wall, downtown Venice Beach, Z-Boys, FG, hands and grooving, skateboard, the fancy, let's skate, for crying I say. Voltamos, pessoal. Voltamos. Eduardo, para a gente ir para o nosso derradeiro final, o que te escandaliza? Cara, o que me escandaliza é a indiferença. O que me escandaliza é o ódio de quem não deveria propagar o ódio. É isso que me escandaliza, Luiz. Porque é o seguinte, o mundo, para mim, o mundo não me escandaliza. Porque o mundo ele já é inimigo de Deus, cara. Então por que, que eu vou me escandalizar com o mundo, cara? O que me escandaliza é aquilo que Martin Luther King falou, o silêncio dos bons, é a indiferença, é o ódio daqueles que deveriam propagar o amor. Isso aí me escandaliza e me chateia, cara. É a politicagem, é tudo isso aí, cara, de pessoas que deveriam pregar o nome de Jesus. É isso que me escandaliza. E você, Luiz? Quando eu vejo as pessoas perdendo tempo precioso, porque o tempo hoje, principalmente nos nossos dias, ele se tornou uma moeda muito preciosa, né? Porque as pessoas, essa correria do dia a dia, a gente tem que, não tem tempo para muita coisa. E eu vejo as pessoas perdendo o pouco de tempo que lhes sobra em bobagens, em coisas que não edificam, que não ajudam o próximo. Porque quando eu vejo lá o texto de Paulo que diz, né, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma. Eu entendo, Eduardo, da seguinte forma. Tá errado ali, a gente, lógico que ali tem todo um contexto. Ele estava falando sobre as comidas sacrificadas aos ídolos e bababá. Mas o que eu entendo, assim, de forma mais numa cosmovisão cristã, tem coisas que eu posso fazer normalmente, se eu quiser usar tatuagem, se eu quiser botar a camisa de uma banda secular, se eu quiser tocar rock, se eu quiser andar de bermuda, se eu quiser ir de boné para a igreja. Nada disso, não existe pecado nessas atitudes. Mas se de repente, no meu contexto, aquilo vai enfraquecer a fé do meu irmão, eu abro mão de mim, porque o evangelho de Cristo, ele é justamente isso. Ele não é o evangelho do eu, ele é o evangelho do outro. Nós, como cristãos, a gente sempre tem que olhar para o outro e viver em prol do outro. É verdade, cara. A gente só pode amar a Deus no nosso próximo. Exatamente. Por isso que os dois mandamentos estão atrelados, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e é o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu não tenho como amar a Deus sem amar o próximo. E quando Jesus fala, né? Tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, senti frio e você não me vestiu. Aí quando eu olho para esses movimentos e essa relação de ódio que a igreja tem com esses movimentos que são contrários à nossa forma de pensar, mas você vê, o que que você vê? Você vê à luz da Bíblia Jesus naquelas pessoas. É verdade, cara. Jesus está ali naquele transexual, Jesus está ali na vida daquele assassino, daquele homicida, daquele pedófilo. E eu, como cristão, eu tenho que agir em amor para com ele, para que ele possa justamente se libertar. E esse libertar ainda, entre aspas, porque de repente, numa questão comportamental, eu não sei se aquela pessoa se sente presa. À luz do que eu entendo e do que eu acredito, eu entendo que ela está prisioneira. Mas talvez para ela, ela não esteja prisioneira. Então eu não tenho que tirar ela de uma prisão, eu tenho que levar o amor de Cristo até ela. E o Espírito Santo é que vai fazer o resto. Tem que deixar a nossa sombra, né? Exatamente. É fazer cura na vida das pessoas. Sabe, eu acho legal lá no meu trabalho, eu sou uma pessoa assim, eu converso com todo mundo, eu conto piada, eu tiro onda com o pessoal, né? Eu brinco. Mas sempre que tem alguém com algum problema, que tá com alguma coisa assim incomodando, eles vêm na minha sala conversar comigo. Isso é bênção, cara. É isso que as pessoas têm que enxergar. Ver você como um filho de Deus, cara. Não como um clonezinho do Malafaia, do Feliciano ou de qualquer outro aí, cara. Exatamente. Eles confiam. A minha esposa acontece a mesma coisa. As pessoas vêm, procuram ela, se abrem. A gente não tem grana. A gente não tem dinheiro para emprestar, mas as pessoas confiam porque vem em nós um testemunho. A gente não é melhor do que ninguém, mas vem um testemunho de vida. Amém. De retidão, de buscar ajudar. Ó, minha esposa agora cedo, Ela está desesperada aqui com uma família que teve que sair de casa por causa de confusão. Eles tiveram que sair porque estão correndo risco de morte, né? E ela está desesperada. O que que ela pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Né? De que forma que a gente pode? Será que conseguimos? Então vamos tentar vender a casa deles, mas eles estão pedindo um preço muito baixo. E aí aparece um monte de crente para querer comprar, mas para se dar bem, porque está barato, e a gente está pensando o seguinte: não, existe um preço justo, então vamos tentar conseguir o preço justo para que eles possam conseguir comprar em outro lugar, né? Sabe, isso que é a função do cristão. É por isso que Tiago diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O irmão está vivendo na bênção, amém, glória a Deus, eu vou me alegrar com você, vamos comer carne junto. Agora, o irmão está ali passando uma dificuldade, ou não irmão, né, irmão em Cristo, mas assim, que ele não professa a mesma religião que eu, ele não tem nada a ver isso, mas é uma pessoa, um cidadão, um ser humano, que está passando por uma situação difícil, e eu me compadeço daquela situação, eu vou chorar junto com ele e vamos tentar resolver. É verdade, cara, e existem realmente pessoas que às vezes não professam nem a nossa fé, mas são pessoas de Deus, cara. Isso. Sim. Isso me lembra aquela parte de Jesus, mas quando foi que nós fizemos isso? Porque essa passagem, quem só conhece é crente, cara. Quem só conhece é crente, na sua maioria. E eles falam: mas quando que a gente deu pra você de comer? Quando que a gente deu pra você de beber? Quando que a gente te visitou na cadeia? Quando que a gente fez isso? Então isso aí quebra toda aquela ideia de que a pessoa, ela religiosou aquela lance. Ah, se com o coração creres, com a boca confessares, mas tem gente que já está crendo no coração e muitas vezes não fica, não sabe, conhece Jesus, mas não conhece, sabe? Conhece Jesus sem conhecer, vive Jesus sem conhecer, cara. E agora me deu um insight aqui, você falou essa coisa, né, que Jesus, ele usa esse termo, né, estive preso, né, e não foste me visitar. É, ele se coloca na posição do transgressor, cara. E isso dá para nós a ideia de que ele está lá, naquela pior pessoa, naquele pior assassino, naquele diante da sociedade, mas Jesus está lá, porque os olhos dele estão sobre aquela pessoa para resgatá-la. Aleluia. E está cheio de príncipes e princesas de Deus aí fora. Exatamente. E a gente tem que o quê? Viver o reino. Isso é viver o reino. Eu como cidadão do reino, eu tenho que transparecer. Quando a gente vê uma pessoa de outro país no nosso meio, a gente reconhece, né? É verdade, cara. Aqui em Ponta Grossa, é engraçado, tem uma comunidade, eles são russos, e eles usam aquela vestimenta específica lá deles, né? Então quando eles entram nos mercados, nas lojas, a gente reconhece pelo cabelo ruivo, pelo modo de vestir, pela maneira de conversar. Tem uma série de características que a gente vê e eles são um povo completamente diferente. E é isso, as pessoas têm que olhar para nós e ver cidadãos do reino. É verdade mesmo, na hora que você tá falando isso aí, cara, eu tô com um cisco nos olhos aqui, entendeu? É. Tô com um cisco nos olhos aqui e a gente começa a entender que a igreja não tem que ficar brigando com ninguém, não tem que ficar gerando escândalo com ninguém. Ela tem que entender que existem filhos e filhas de Deus que estão naqueles meios lá e que precisam ter a luz acesa para Jesus. É como eu conversava com o Tony do design, ele disse que ouve a gente, né? Ele vai ser a primeira entrevista aí que eu vou fazer nesse projeto que eu estou pensando de vídeo. E às vezes a pessoa, ela sobe, ele estava falando comigo, ele gostou muito do filme Metanoia. Que a pessoa, ela sobe um muro grande, ela vê uma cidade tão bonita ali, e ela quer trazer outras pessoas, descer esse muro, querer trazer outras pessoas para querer pular para o outro lado de lá do muro. E a igreja está levantando esse muro, afastando as pessoas de Jesus, achando que Jesus é igual aquilo que elas veem. E Jesus não é isso, gente. Jesus, ele quer resgatar, ele quer me resgatar todos os dias, quer resgatar você. Quer te resgatar, ouvinte, da sua religiosidade, porque eu lembrei até de uma música do Mojo, quando ele estava no vocal, quando o Supertones tinha acabado, ele fez um trabalho solo, tem uma música chamada My Greatest Sin, pode ser até a nossa próxima música. Vamos colocar pra encerrar. Quando ele fala que My Greatest Sin, ele fala meu maior pecado, ele diz que o meu maior pecado é a minha religiosidade. E às vezes o meu maior nome de Jesus, graças a Deus, está se desintoxicando, creio que o seu também, E você também, ouvinte do podcast, não adianta o vício que ele seguiu viciado. Se desvencilha da sua religiosidade, porque é ela que te afasta de Deus. Eu tive esse insight que a grande prostituta, a grande inimiga de Deus, relatada lá na a grande Babilônia ali, que afasta as pessoas de Deus, é a religiosidade, pois ela é a maior inimiga de Deus. Porque o pecado, Deus aparece, a pessoa se converte. Agora a religiosidade não, ela fecha as portas do reino dos céus para as pessoas. Beleza. Alguma recomendação assim para aliviar? Cara, baixa um livro do Olavo de Carvalho, que é muito bom. Se chama O Mínimo Que Você Precisa Fazer para não se tornar um idiota. É um livro de 360 páginas, 392 páginas. Vale a pena ler cada página do professor Olavo de Carvalho. É uma coisa que faz a gente não se apegar a idiotices. Bacana. Eu recomendo, cara. Assistam a série Demolidor. É sensacional. Cara, eu assisti dois capítulos por enquanto. Eu assisti o primeiro e o segundo. Sensacional. Como ele apanha, cara. Cara, é um personagem mesmo. O personagem Demolidor, ele resolve mais na porrada. Ele não é que nem os poderes do Homem-Aranha. Não, ele não tem superpoderes. Ele é humano. Cara, mas ele é um justiceiro. E ele tem um conflito, não vou dar spoiler aqui, mas ele tem um conflito, mas isso quem leu as revistas conhece. Eu fui fã do Demolidor na minha adolescência, né? Eu lia muito Demolidor. Ele é católico, né? Demolidor é aquele radar dele, e aquele radar lá amplia um pouquinho de nada a força dele, mas tudo ele é no mundo. Mas tem a ver com... Porque geralmente quem perde um sentido, os outros ficam mais aguçados, né? Exatamente. Ele ainda ganha um radar ainda. Eu achei legal nessa série que o Odu mostra bem o radar dele. Mostra no canto ele parando e ele já localizando o negócio. E vai que vai. Não, muito boa a série mesmo. Olha, a Netflix, assim, tá de parabéns, né, essa parceria com a Marvel ali. A Marvel, ela não tava indo bem nas séries, né, a DC tava indo bem melhor nas séries do que a Marvel, mas aí a Marvel, no Demolidor, ela se redimiu, cara. Ela se redimiu e outra, a segunda temporada do Demolidor, nós vamos ver o Frank Castle, o Justiceiro. Pois é. E assim, Vincent D'Onofrio, é que você não chegou ainda, mas Vincent D'Onofrio foi realmente o rei do crime. Pra quem leu quadrinhos vai saber, não, aquele cara é o Wilson Fisk. Até o... Tá tudo bom ali na série, cara. O Fogg tá sensacional. Que vem a Elias, né? Que vai ser a... Que é também do universo dos heróis Marvel. Tivemos o nosso momento nerd, né? Exato, tem que ter, né? Então, beleza. As dicas ficaram aí. Nós vamos ouvir a música My Great Sin, né? Do Mojo and the Info. Do Mojo. Vai lá, fala o que você ia falar. Era o trabalho dele aí continuado. Quando o Super Tones deu aquele ato, acabou, ele fez o trabalho lá. Muito boa essa música. Indico pra vocês aí. Beleza. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizemos... Amém. Amém. I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. Well, I conceded in righteousness, so I pour out my vengeance. I'm like a criminal judge, and I give the maximum sentence. Righteous all by myself, and I have no need of repentance. I'm like an atheist priest, so in death with my presence. I'm a professor of lies, here to give you a lesson. I'm like a man with no eyes, here to point the direction. I'm like a king of the dead, I've got a tune with the view, and I've tidied the bones, so it looks good to you. That's too modest, are you shocked that I sin his sins? Now it's behind me, but I might go back again. But vice is nothing when compared to my greatest sin. My greatest sin is my religion. I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. I wanna know God's heart, and so I pick it apart. I classify labels, stick it up on a chart. I've got a Bible and scalpel, I'm vivisecting his mind. Until I master each chapter, every verse, every line. I'll build a stairway to heaven from the valley of Babylon. I've discovered a way above all the rabble. I'll cut you off at the knees, then you'll be shorter than me. And I'll take eye after eye till it's just me that can see. Is that too honest? Are you shocked that a sinner sins? Now it's behind me, but I might go back again. The price is nothing when compared to my greatest sin. My greatest sin is my religion. I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. And I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. I'm done with my critique before you start to speak. I'm on the upper echelon, you haven't sneaked the peak. I'll send a telegram when it's convenient, and I'm busy loving people, I can't love a single man. Because I'm glancing at the larger photograph. I'll read a book, I've got no time to walk the narrow path. I'll write a paper on it using words like synchronistic, then post a blog so other church can find a problem with it. I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. And I exchange truth for a lie. I wanna be born again, but I don't wanna die. E aí que eu falo, cara, se você falar, ah, Silas Malafaia é de todo errado, não é não, cara, eu acho que... Não, você viu o vídeo do Nando Moura sobre o Silas Malafaia? Vi sim. Que nem meus filhos esses dias foram numa... Teve uma noite metal lá na igreja, na igreja que eu congrego, né? E eles mocharam lá, e daí chegou tudo doído, nossa, bati pra caramba, apanhei pra caramba, mas estavam na igreja, cara. Fizeram uma zoeira. O problema é que a gente, quando o cara é naquele lance do ultra-reformado, né? Você sabe que eu acho isso ótimo? Talvez alguém... Ninguém está nos ouvindo, mas talvez isso até vá, quem sabe, para aqueles extras, né? Ninguém está nos ouvindo, mas eu acho bom, cara, que a igreja hoje, ela quer cobrar muita posição do governo, aquela coisa toda, né? De leis e tal. Eu acho que se você paga impostos, isso te dá respaldo para cobrar coisas. Porque você pode chegar e dizer assim, peraí, eu pago os meus impostos e eu exijo que as leis não vão prejudicar a igreja. É, mas ela não paga imposto, cara. E eu até comentei um dia sobre isso. É, como é que ela pode ficar cobrando as coisas se ela não dá? Tava vendo as suas fotos com a sua esposa do inverno, você é um senhor, rapaz. Eu daqui a 10 anos serei um senhor também. Por enquanto, com meus quarentinha, é mais garotinho ainda. Então, mas vai chegando, cara. Como diz um pastor, que o pastor da sede da Assembleia de Deus aqui, muito gente boa ele, pastor José Polini, ele fala assim, a gravidade puxa para baixo.